3689-7, passa nível 110. Chame agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem. 1288-264-3897. Salvador, Web 6708 para cópia com a Sierra, Recife 330. Web 6708, está pronto cópia para a Avenida Brasileira, no 330. Firmo. Autorizado, Salvador, Recife, 330, Aerovia Peruí 58, decola da 28, curva direita, perfil Aron, Merim, 5022, é o transponder, controle Salvador, opera em 1 no 9.8, torre 1 no 8.6. Cola 28, curva à direita, subida Aron, transição Melim. Autorizado Recife 330, via Peruís 58, saída Aron, Melim. Cola da 28, curva à direita, 5022 é o transponder e o controle operando em 119.8, 6708. Net 6708-04, portão, sempre pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, Simtaxi. Autorizado, chama a táxi 1940. Salvador, é o TRA 3603. Esquerda, mantenha a posição antes da Alfa, chame o solo 121.9. Próxima esquerda, mantenha a posição antes da Alfa, 1293560. Salvador, Guarulhos, esse horário é Peruísque 58. É Peruísque 50. 50, ok, via Eudes, né? Afirmativo, via Eudes, devido à decolagem da 28. Ah, ok, obrigado. Salvador, boa noite, TAN 3560, livrou, mantém posição tal. Consegui o táxi, tá 3560, Alfa Juliette, portão 09, boa noite. Tá 3560, Alfa Juliette, portão 9, tá daqui a pouco. voo 1940, está pronto para o start. 101 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alterna Galeão. 0, táxi autorizado, direita Alfa, até o ponto de estrada Golf, quando lá torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-2. Bom voo e bom final de semana. Ok, direita Alfa, ponto de estrada 2-8, chama a torre 2-8-6, ajuste 1-0-2, obrigado, boa noite. Paulo, voo no 273, autorização com fim, solicita o 360. Sim, será coordenado 36, informação em curso SR, mantendo a minha escuta. Mantendo. Salvador, boa noite. Gol 940, tá na ponte perto da pista 28, pronto pra decolagem. O Gol 940 tá livre a linha de decolada 28, o vento é de 200 graus com 62 de nós. Excelente, livre de decolagem 28, Gol 1940. Gol de transmissão Gonza, código 5027, frequência do controle em 1, 19.8. 360 Confins, Upper Whisky 58, decola 28, curva esquerda, gole Gonza. 5027 aciona, controle 198, Gol 273. Correto, 06 é o portão, chama o plantório, puxa e pega acionamento. Chamarei. Para o Galeão, nível 360, aguarde cópia. Decolou os 44, chame o controle 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. 198, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, voo 1940. 940, contato radar, super nível 360, perfil Goleval Eudes. Positivo. 360, vou levar eu, vou 940. Para o posto acionamento no 612, eu vou no 273. Obrigado, time táxi. É, bota aí táxi. siga, Guardião 02. 2. Ok, Guardião 02, está livre decolagem, o QNH1013, o vento é 190 graus com 8 nós, a decolar com proa noroeste, aguardando transferência de comunicações, ok? Copia? Copia. Utilizado Salvador Galeão 360, aerovia Upsilon 4, de Toquinha, após operar Alfa 317. Decolada 28, curva direita, correção, curva esquerda, subida Gole, após Eval, após Crate. 5032 é o transponder, controle Salvador em 199 decimal 8, torre 198 decimal 6. Responder ao padrão 0102, qual é o comandante? Capitão Erlon, acionado 0102. Ok, Capitão Erlon, tenha um bom voo, chame o controle em 198 e até a volta. Controle Salvador em 198, até a volta, 02. Obrigado. Centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem. 288, 1264, com Centro Recife, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador Guardião 02. Guardião 02, prossiga 500 pés, referência de visagem, confirma o setor que vai voar. A intenção é, após o externo, cruzar para realizar uma operação, né? Está tendo uma troca de tiro ali, pista paralela, próximo a Iguatemi. Sente, mantém referência de visagem, escuta permanente, Guardião 02. A escuta permanente, 02. Salvador, voa o gol no 884. 4, a sua identificação autorizado chegar a Cari, desça para o nível 040, ajustou o altímetro 10013, vigilância radar. Cari 040-10013, pro gol 1844. Uno 273, autorizado táxi Juliette Alfa, ponto de espera da Golf. Chamará a torre 118 decimal 6, ajuste padrão no 03, tem um ótimo voo. Gente, Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera da 2818-6, graças, boa tarde, mano. Controle Salvador no 776, livrando o nível 235. 776, só identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 050, estou altímetro no 03, vigilância. Identifica na CARI para 050. Confirma o altímetro? 1013. 1013, gente. Salvador, Tantra 1197 no 8, para prospecto estacionamento. Ó, então 8 autorizado, Tantra 1197, chama táxi. Passa táxi 3197. Oi, boa noite, Golon 273, ponto esperada 28. Golon 273, muito boa noite, está livre a linha decolada 28, vento de 200 graus com 8 nós. A linha da cola, Golon 273. Informe o custo localizador. 2.563, vai formar no lock, Golon 884.